Hoje eu, povo de Deus, aqui é falando com o Paulo Neto. Hoje eu vim aqui através desse vídeo para cantar a música Seja Feita a Tua Vontade, meu amigo Jair Bonfim. E eu quero pedir desde já para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as informações que nós lançarmos aqui, tá bom? Deus abençoe e compartilha para todos os seus amigos, para eles também serem edificados. Comente aqui embaixo o que você achou e Deus abençoe, tá bom? São tantas coisas que eu quero, planos e projetos que eu faço para mim. Quantas vezes, Pai, eu vim aqui só pra pedir, mas não perguntei se o Senhor também queria sim. Sua voz não quis ouvir, mas hoje eu vim aqui para ficar contigo. Eu não vim para pedir, meu Pai. Preciso aceitar e compreender que a tua vontade é bem melhor do meu querer, meu Pai. Sei que o Senhor pode fazer. Só quero te adorar pelo que és, independente do que eu possa receber. Pai, seja feita a tua vontade. Quanta coisa eu já perdi, mas o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Pai, me perdoa pelas vezes que eu não compreendi, porque o Senhor não fez como eu quis. É que reservava nos teus planos o melhor pra mim. Não quis ouvir, mas hoje eu vim aqui para ficar contigo. Eu não vim para pedir, meu Pai. Preciso aceitar e compreender que a tua vontade é bem melhor, muito melhor que o meu querer, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer. Só quero te adorar pelo que és, independente do que eu possa receber. Oh, Pai, seja feita a tua vontade. Quanta coisa já perdi, mas o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Corre tanto, nem me pergunta o que fazer. Filho, eu cuido de ti, eu falo contigo. Desfruta da minha graça e as demais coisas vou fazer. Feita a tua vontade, quanta coisa já perdi. como eu quis. Aqui reservar.